Tan 3179, chame Recife 251, alternado 1288. 251, 2388, reporte Sierra Lima, Pinde, 9000. Ilo, Sierra Lima, desça para 2000 pés, reporte estabilizada. Desça para 2000, Ilo, Sierra Lima, reportará, vai estabilizar no lado do momento. Sente. Trip 5217, reduza para 2,10 nós. Reduzindo 210 nós, trip 5217. TAM 3663, torre 10295. 295, boa. Oxané 6312, oceano identificação, autorizado, chegada a Mari, desse mantém o 050. Pouso na 10, 6663. Aguardar o Solo, Salvador, eu vou 9033. Para a Oscar Juliette, autorizado ingresso, reporte aliado e pronto, cabeceira 197. Bom, 9073, bom dia, Fortaleza, nós temos autorizado 390, copia? Copia. Autorizado 390 para Fortaleza, via Pesulu 19, decola 10, curva esquerda, saída Momo, transição Froti, controle opera 19, decimal 8, aciona 5075, cotejo. Autorizado 390 para Fortaleza, via Pesulu 19, pulando a 10. Vai da porta, da MOM, controle aqui, 0075, correto, gol. Quando pronto, em posicionamento, forma gate? Tá na posição 07. Copiado. Tá, vai passar a dona, a intenção após o externo é conseguir para no site, se possível. Cliente, reporte externo para cancelamento, aqui no Terra. Portará o cancelamento do externo. Via para 2010, 104, reportará estabilizado, trip 5217. Um 3259, desça para 4000 pés, ajuste no 04. 4, bom dia para você. Eduardo, dois a bordo, chamo para decolagem, 07. 3, solo 16, direito, 219. 19. Salo Salvador, TAM 3663. TAM 3663, bom dia, taxia via Alfa e reporta antes da Juliette. Via Alfa antes da Juliette, 3663, bom dia. 7, o Kilo CL. Reporta da base nacional da 7. T07 está autorizado, decolagem da presente, com o outro farol de tapão, sem interferência com o eixo da decolagem da 17, eu tenho uma aeronave da Oscar Juliette aliada à cabeceira, ok? Oscar Juliette, decolagem autorizada, 17, 90 graus, 89. Informo que após a decolagem eu mantei pro até 2000 pés. Reduza para 220 nós. Reduzindo, 198, o teu regresso. 198, grato. Pelô, desça para 2.000 pés, a gente me 14. Observa 2.000 pés, em 14, do canal de comando. Controle Salvador, Guardião 07. Guardião 07, 500 pés, litoral, reporte visual, coloca de pouso. 7. Passo para a final da 17, embaixada checada aqui do Serra Lima. Pelo Serra Lima, pouso autorizado 17, lá 20 graus, 8 horas. Aqui do Serra Lima. Juliette, sem graça. E a proa até 2000, chama e controle, 19,8, Juliette. Pronto, Juliette. Clear, both arrival, distance 4000 feet, connection 014. Trip 5217 estabilizado? Estabilizando agora, Trip 5217. Completo final, torre 10895. 10895. Então, 3859, livre LS, aposta estabilizado. Mais estabilizado, 3859. Salvador, bom dia, Trip 5217, localizador. Trip 217, 90 graus, 8 graus, 1014, pouso autorizado, puxando. 1014, pouso autorizado na 10, Trip 5217. Autorizado 07, chame táxi, flow 9073. Meu pé, ajuste 1014. Via 2014, chame a minha trilha. Descendo via. Via. Sala Azul 4208, pushback de estacionamento, posição 9. Autorizado do Samitax. Autorizado, chamar na 4209. Zotando 3859. 3859, complete aproximação, torre 11895. 1895, bom dia. Zero um no patrulhamento, subúrbio. Quase estabilizado, chaneamento direito. Guardião 07, visual para pouso. Confia. Guardião 07, visual para pouso em Ondina. Oscar, Oscar, Juliette. Oscar, Juliette, controle, prossiga. Libera a gestão do 030. Inicialmente mantém a restrição ao Oscar Oscar Juliette, eu guardo pra sessão. Demontando 3.000, Oscar Juliette. Bom dia, até 3859, final visual. 3859, continue a guardar a autorização de pouso. Perdão. Para o Polo, Guardião 01. 01. Ok, comprou Noroeste, para informação, eu tenho. Só para informação, 10950, agora na rotatória, ok? Eu me controle agora 19801. Está feito o tráfego, 19801. 5217 aos 23, agora 219. 121,9 graus, controlado. Muito bom dia, trip 5217, liberou. Top da Polícia Militar, sua esquerda, 510, o Alfa Terra 50, sem interferência, pouso autorizado, pista 90, 90 graus, 79, liga 3. Aqui, sem repouso, dá 3859. Oeste, reporte visual. Contra visual, 01. Antônio Salvador, bom dia, passarela 2223, informação aqui. Passarela 2223, aciona identificação, autorizado chegada Bonf, desse mantém o 050. Ficou bom, 050. Dia, parabéns. 130. Copiado, Gol 9073, taxi via Julie, confirmando, Pátio 1, Índia em Alfa, e no ponto de espera, chama Torre, no 895. Pátio 1, Índia em Alfa, quanto espera, 2903. Trip 5217, mantenha posição antes da Juliette. Vai manter posição antes da Juliette, 5217. Vamos para o 208, para o táxi 98 a bordo, temos 3 horas e 30 alternando o material. Copiado, Azul, taxi via Pátio 1, Índia e Alfa, e no ponto de espera chama Torre, 198.95. Pátio, Índia e Alfa, 1895, obrigado. Trip 5217, após a passagem do Azul, para prosseguir via Juliette da área remota 1-3. Após o Azul, prossegue para remoto 1-3, Trip 5217. Comandou, bom dia, TAM 3304, informação, TAM 3304, acena a identificação, autorizado chegada bom, que desse mantém ao nível 060. Testou, chegada bomba, 063-02, informação de tráfego. Tem um helicóptero na sua posição agora de 12 para 1 hora, 5 milhas, mantendo 500 pés. Bom dia. 980, reduzi 180 knots. 180, 980. 073, decolagem autorizado, 90 graus, 89. November Alpha, pouso autorizado, pista 97, 90 graus, 8 metros. Montero 1, confirma o destino. Xeré 6312, estabilizado? Agora. Completa aproximação, torre 118.95. 118.95, obrigado. Azul 4298, sem identificação, autorizado chegada mar e desse mantém o nível 060. 060, a frente 2223, desça para 4000 pés, ajuste no 014. Para 4000, 014, Controle Salvador, bom dia, o Gol 9073. Gol 9073, contato radar na decolagem, fula para 390, saída Momo. A saída Momo 390, 9073. 9073. Bom dia, Azul 4208, ponto de operação. 2000 feet, clan 81014, clear, pattern, report established, on localizer. Down 2000 feet, 1014, and clear down west, report established, on localizer, American, 782. Então 3304, confirma indicada. 409-3304. Gente, o azul 4298, confirma indicada. 2909, Gente. Romeu Cabravo, 500 pés, litoral, reporte Pituaçu. Número 5 na aproximação. 2-0-9-3-0-4-2-9-2. Gente, corrigindo o Romeu Oscar Bravo, reporte visual para pouso. Tente, Guardião 01, frequência livre, chama para regresso. Mantenha 240 de indicado para sequenciamento. Indecido agora para o 050, seguirá como número 3 na aproximação. Mantenha 240 para sequenciamento, desce para o 1000, para o 050, para 3304. Web 5826, senhora identificação, autorizado chegada mar e desce e mantém o nível 070, reduza para 250 nós, irá seguir agora com o número 5 na aproximação. Gente, mar, 070, reduz, foi, já está 070, reduzindo 250 nós, web 5826. Oscar, Oscar Juliette, dá presente, autorizado ascensão 1900. Autorizado, Oscar, Oscar, Juliette. Mega 980, stamp. Complete file, não faltava 118.95. 1895, passarei do 2223, reduza para 220 nós. Reduzindo 220, passarei do 220. Zona direito, 1219. Quatro 208, decolagem autorizada, no 20 graus, 79, te chama agora. 4208. Manhã, canal nesse dia, continua próximo, aspecto no IV Kit, de 120 degrees, 7 nós. Pés 2223, após pelô, desça para 2000 pés, ajustando 014, livre LS, reporte estabilizado. Após pelô, vai descer para 2000, reporte estabilizado. Azul 4298, desça para 050. 050, 4298. Webjet 5826, reautorizado descida para 060. Para 060, Web 5826, precisa de especial 1 e 1 no 0 para treinamento. Aguarde. aberto, vai para pouso. 6, frequência livre. Clear line runway 10, wind 2097. Clear line runway 10, runway 90. Request flight level 3802, Galeão. Yes. 198, obrigado, até a próxima. Now, level 360. Are you copy this level? Excellent, please secure, no problem. Roger that, clears Galeão, level 360 via upper whisk 50 initially and after as your flight plan route. A departure will be from runway 10, after departure, right turn on dial, departure, and after dial, fly heading Leda, after Leda, heading Bidev. Salvador departure control frequency 119.8, call code 5076, read back. Okay, roger, clear flight level 360 to Serra Blanco, Lima, Galeão, via upper wind 50, and you'll be dead and then file. Departure runway 10, right turn after takeoff, dial, then Leda, then be dead, 119.8, and call code 5076, Ocean 61. It's correct, call me when ready to push and start up on gate 04. We'll do Ocean 61. Metro 2 ingressa Juliette para o 03. Passarei do 2223, está avisado? Tirando grade agora, está avisando no momento. Complete final, turma 71895, bom pouso. 295, obrigado. Salvador, passageiro 2223. 2223, o vento 90 graus, 8 nós, check trem, 1014, pouso autorizado para o lugar. Baixado, travado, 1014, autorizado. 2, cruzado, 200, pronto, Voo 922, acione identificação, autorizado, chegada a Mari, desse mantém a NIP 060. Mari 060, identificação 304, sobre vetor, voe na proa 200, o limite ao localizador. Esquerda 200, limitado pelo localizador, está 304. Nesta proa, desça para 2.000 pés, ajuste no 014. Desça para 2.000 pés, 1014, 3304. O azul, código de sinal de descida, 4298. Desça para 3.000 pés, o ajuste no 014, azul 4298. 1014, ajustado para 3.000 pés, 4297. Web 5826, reautorizado, 4.000 pés, o ajuste no 014. 4.000 com 0.04, é de 5.26. Azul 4298, direita para o 040. Direita 040, 4298. Continue your tags via Juliet to gate 10. Continue gate 10, my name. Alto 298, direita pro A0, 60. Direita 060, Alto 298. Salvador, bom dia. Gol 1435, sem informação Kilo, autorização para Ilhéus. 1435, Ilhéus 240, está autorizado via Golf 677, decola 10, curva direita, saída da Euleda, após Leda Ilhéus. Controle opera 98, aciona 51110, Cotege. Rádio Web 5826, a possibilidade do whisky da 10? Gente, o Web 5826, vou indo para o Serra Vitor 368, indecida para 4.000 pés para o LS Whisky. Autorizado direto Serra Vitor 368 e LS Whisky, desce para 4.000 pés, Web 5826. Azul 4298, direita para o 070 para o localizador. Direita 070 para o localizador, 5296. Local, copiado, sobrevoa alguma localidade ou prossegue para pouso, que eu tenho aqui Grupo Zulu como destino. Esquerda 160, livre ILS, tempo atrás estabilizado, TAN 3304. Copiado, Talimatã, autorizado, Salvador, Terra Nova, a 510, decolando da 17, comprou a Norte, controle Salvador, opera 19, decimal 8, aciona 0135 no transponder, cotejo. Se redução para 1970, nós irá seguir como número 3 na aproximação. Reduzindo, web 526. Total Lima Tango, POB. Acionamento, táxi, decolagem com a torre, frequenciando no 8 decimal 95, Total Lima Tango. Salvador, bom dia, passarelo 223, livrou. Passarelo, bom dia, táxi via Alfa, reportando para Juliette. Alfa, para Juliette, portará 223. Salvador, para 63. Completa a torre 10895, TAN 3304. Azul 4298, livre LS, reporte estabilizado. Gente, livre ILS estabilizou já no localizador, 4298. Gente, completa a aproximação, aguardando transferência de comunicações. Aguardando. Estratiócio, parte 5 para o parte 3, reporte para o cruzamento. Azul 4208, chame Recife, 2685, alternado 12545, bom voo. 2585, obrigado, até mais. Copiado para a Sereira, ingresso do Juliette para a remota 14. Remota 14, 2.